hide you my face. Oh, my babe. Bang on in your face. See, joga na wave. Joga de uma vez. Oh, my babe. Bang on in your face. See, joga na wave. Ela é diferente, meio inconsequente. Flexiona bem, não sai da minha mente. Dava vários takes, tudo que nós fez. Nem é clickbait. Oh, my babe. Oh, my babe. Beach. Ela é bandida, ela gosta do crime. Se tu quer ser, não vamos gravar um filme. Tá inteirada que o nego é firme. Eu só mantenho a onda comigo. Eu só mantenho a onda comigo. Eu só mantenho a onda comigo. Eu só mantenho a onda comigo. Joga de uma vez. Oh, my baby. Bem na minha face. Se joga na wave. Joga de uma vez. Oh, my baby. Bem na minha face. Se joga na wave. Ela é diferente, meio inconsequente. Flexiona bem, não sai da minha mente. Dava vários takes, tudo que nós fez. Nem é clickbait. Oh, my baby.